Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar com o tema, vamos dizer, do que eu chamei a dupla tragédia da utopia. Eu não gosto muito desse título, mas é o que eu arrumei até o momento, que é um livro que eu estou escrevendo, que é como vários outros, é uma parte da mentalidade revolucionária que cresceu demais e está virando um livro independente. Eu já li uma boa parte disso aqui e comentei, mas eu mesmo na parte que já lida, eu fiz vários acréscimos, de maneira que eu vou até voltar um pouco atrás e reler alguns pedaços com os acréscimos e comentá-los. Mas a primeira parte inteira, não dá para a gente reler aqui, eu vou resumi-la. Eu paro do princípio de que a influência histórica de uma ideia, de uma proposta ideológica, de uma filosofia, sempre tem muito mais a ver com a estrutura interna profunda dela do que com o seu sentido explícito, do que com as suas intenções explícitas. É como se fosse, vamos dizer, uma estrutura que age para além das intenções do seu autor, sobretudo se a proposta tem alguma falha, algum erro de lógica interno. Isso aí exerce uma influência terrível, depois indo numa direção às vezes totalmente imprevista pelo criador da ideia. E é nisso que consiste, sobretudo, a influência histórica das ideias. Quer dizer, a história das ideias não acompanha exatamente a história da filosofia. A história da filosofia é o que um filósofo aprende com outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Mas a história das ideias é a história do efeito social, do efeito histórico, público das ideias. E esse efeito, evidentemente, na maior parte dos casos, é incontrolável. Então, às vezes basta uma pequena imprecisão na estrutura interna de uma ideia para que ela acabe produzindo os resultados mais extravagantes e imprevistos possíveis. De modo a se afastar totalmente dos objetivos proclamados. Então, esse erro é muito comum de tomar as ideias pelos seus objetivos proclamados e julgar em seguida o desenvolvimento histórico das suas consequências com base nesses objetivos proclamados, sem ter em vista, vamos dizer, a dialética real entre ideias e acontecimentos. Então, com o marxismo acontece exatamente isso, porque desde o início houve uma ambiguidade muito profunda na teoria da ideologia de classe. Já expliquei isso aqui várias vezes, não custa repetir. Karl Marx diz que cada classe tem a sua ideologia e que a posição de classe do indivíduo determina mais ou menos a sua ideologia. Ele também diz que de todas as classes que se sucedem ao longo da história, só o proletariado tem uma visão objetiva da história, porque essa visão não é distorcida por interesses que ele deva esconder. Os interesses do proletariado, segundo ele, coincidem com os interesses da humanidade inteira, então ele pode proclamar esse interesse abertamente, não havendo, portanto, distorção ideológica. Mas se é assim, como é possível que, se há um vínculo entre a posição de classe e a ideologia do cidadão, qualquer que seja esse vínculo, como é possível que justamente a ideologia do proletariado, o primeiro a expô-la, tenha sido um sujeito que não era proletário, que era um burguês, que era ele mesmo? Esta ambiguidade aparece depois, ao longo da vida do próprio Karl Marx, onde ele luta pelo poder dentro da Primeira Internacional Comunista, mas ao mesmo tempo ele se recusa a ser o seu presidente por ele não ser um proletário pessoalmente. A Associação Internacional de Trabalhadores diz: não, eu não sou um trabalhador, não fica bem, etc. Então ele tinha consciência dessa ambiguidade, mas ao mesmo tempo, ele vendo as discussões entre os líderes do operariado, ele comenta com Engels que esse pessoal ainda precisa ser guiado pelos intelectuais por muito tempo. Então tem esta ambiguidade, quer dizer, a posição de classe do sujeito determina a sua ideologia e, portanto, o porta-voz ideológico do proletariado é um proletário, ou qualquer um pode livremente aderir à ideologia, aderir ao que ele imagina ser os interesses do proletariado e personificar, então, essa ideologia proletária como ele mesmo fez, ou Lenin fez, ou Trotsky fez, ou praticamente todos os líderes comunistas fizeram, porque se vocês fizerem a história deles todos, o número de operários no meio deles era ínfimo, já era gente de classe média ou alta. Então, esta ambiguidade da teoria da ideologia, que, portanto, da posição dos intelectuais dentro do movimento operário, isso determinará assim, 90% do curso das coisas no mundo comunista, onde uma elite intelectual sempre terá o comando da coisa e os proletários ficarão numa posição subordinada. Isto quando não acontece, como o próprio Lenin percebeu, que ele não tinha um proletariado suficiente para fazer uma revolução, ele tinha que fazer a revolução primeiro e criar o proletariado depois. Quer dizer, então aí a teoria já estava virada todo do avesso, tá certo? E ela estava, de fato, exercendo uma influência que era oposta daquela que ele pretendia, que era criar a revolução proletária. Tá certo? Então essa foi a primeira parte da história. Isto é uma coisa que qualquer analista sério poderia perceber já nos escritos originários do Karl Marx. Quer dizer, por volta de 1860, 70, já dava para alguém perceber que isto ia necessariamente acontecer. Ninguém percebeu, né? E mesmo hoje, quando você conta a história, as pessoas sabem que a história foi assim, mas não há possibilidade de você interpretar essa história nos termos do próprio marxismo. Você precisa de um outro quadro de referência para poder interpretar. Então, os marxistas, é claro, rejeitam o outro quadro de referência e os antimarxistas e anticomunistas não têm esse quadro de referência. Então, a coisa fica um enigma insolúvel, cuja solução, no entanto, está nos próprios escritos de Karl Marx. Né? Outra coisa que eu, isso não faz parte da apostila, mas eu também observei, é que o socialismo, quando ele sintetiza o poder político, o poder econômico nas mãos de uma elite, ele cria uma estratificação social muito mais difícil de transpor do que aquela que havia ou no capitalismo ou em qualquer dos outros sistemas sociais anteriores. Portanto, a criação da chamada nomenclatura, quer dizer, elite governante onipotente que faz o que quiser, é uma decorrência inevitável do próprio conceito de socialismo. Está embutido lá dentro pela lógica interna da noção. E, como eu disse no início, uma ideia não influencia o curso da história pelos seus objetivos declarados, mas pela sua estrutura real. Não é isso? Assim como uma máquina qualquer não faz o que você quer, mas faz o que a estrutura dela permite. Não é isso? Quer dizer, você não pode, por exemplo, fazer um suco de frutas com uma enceradeira, tá certo? Ou encerar o chão com uma geladeira, tá certo? Então ela tem a sua estrutura e ela só serve para aquilo, né? Muito bem. Mas eu disse que este fenômeno, vamos dizer, de uma lógica interna oculta, levando os acontecimentos para longe dos objetivos pretendidos, não aconteceu só uma vez, mas duas, e está acontecendo com a tal da Revolução Diversitária, os ideais de 68, bem diante da nossa cara. E ninguém está entendendo exatamente o que é que está acontecendo. Né? O pessoal da esquerda não entende, porque está envolvido na própria coisa e tem uma noção idealizada de si mesmo, em primeiro lugar, como portadores do bem, da liberdade, etc, etc. E o pessoal da direita se apega, vamos dizer, a teorias tradicionais da direita que não dão conta do que está acontecendo, ou então se limitam ao protesto puramente emocional. Ficam chocados, porque, sobretudo, reações de tipo moral, não é isso? Não, tem a bandalheira, a decadência da humanidade, a destruição do Ocidente, etc, etc. Ficam chocadíssimos e protestam, mas isso não quer dizer nada, isso faz parte da própria dialética dos acontecimentos. Isso aí, isso não opõe, você não pode opor uma resistência efetiva a uma ideia que você não abrange. É o mesmo problema, vamos dizer, do controle do espaço aéreo. Quer dizer, se você não controla o espaço aéreo, não adianta você ter boas tropas em terra, você vai perder de qualquer jeito. Então, vamos dizer, a abrangência intelectual da sua compreensão é o equivalente do controle do espaço aéreo. E se você não abrange, né, o fenômeno como um todo e não vai além dele, você não vai conseguir combatê-lo por mais que você o odeie. Tá certo? Então, isso quer dizer que, em geral, a resistência dos conservadores, direitistas, liberais, cristãos, etc., a esse movimento, faz parte do próprio movimento, já está calculada na dialética do próprio movimento e é, de certo modo, engolida por ele. Né? Nós temos observado isso no Brasil, assim, insistentemente. Né? Mas uma segunda coisa que eu observava é o seguinte, esse, ao contrário do movimento comunista clássico, a ideologia diversitária, defesa das minorias, essa coisa toda, não tem um corpo de textos canônicos ao qual todo mundo se reporta, como no caso do comunista tinha os escritos de Marx e Engels e Lenin, né, e depois Lenin, Stalin, Trotsky, etc., etc. Então você tem um corpo de, ali você tem um corpo de texto e todas as discussões giram em torno daquilo, tomam esses textos como sua base. Então você sempre sabe, ele sempre sabe do que eles estão falando. No caso do movimento diversitário, isso não acontece pela multiplicidade de fontes ideológicas que confluíram para produzi-lo. A multiplicidade tal que abrange praticamente todas as correntes ideológicas existentes, de tal modo que este movimento só pode ter uma unidade no nível estratégico, às vezes até tático, ou também no nível psicológico e simbólico, mas não, ele não tem uma unidade doutrinal de jeito nenhum. Você não pode falar de uma ideologia diversitária. Eu digo, bom, sempre que você vai falar dela, você destaca um dos pedaços dela, mas está esquecendo um outro. Tá certo? Então, contar a história do trajeto desse movimento, desde as suas origens até o seu estado atual e as consequências que está desencadeando, é muito mais complicado, evidentemente, pela multiplicidade das fontes. Então, o método a ser usado tem que ser o seguinte. Primeiro, fazer o repertório dessas fontes com toda a sua variedade e ver como eles foram se integrando nesse movimento. Esse repertório é bem grande. E, em segundo, depois que você tem, vamos dizer, a ideia, ou o conjunto de ideias, ou amálgama de ideias mais ou menos definido na sua frente, você passar para o problema seguinte, que é, vamos dizer, a conversão da ideia em movimento político, em prática, em realidade histórica. Né? E quais foram as alterações que a ideia sofreu no curso da sua realização por força das suas próprias contradições internas. Né? Exatamente o mesmo método usado, só que aqui de maneira muito mais complicada. Então, entre as fontes, evidentemente, a primeira que eu mencionei foi a intervenção do Georg Lukács. Houve uma reunião em 1923, uma reunião em Frankfurt, para discutir justamente esse problema da dificuldade de implantar o socialismo. E daí participaram vários intelectuais e o Georg Lukács lança ali a sua teoria de que o obstáculo maior à implantação do socialismo não era o poder político, econômico, militar da burguesia, mas um fator de ordem cultural e civilizacional. Então ele diz, é toda a civilização do Ocidente que está se opondo a nós. Então nós temos que derrubá-la primeiro para fazer o socialismo depois. Essa ideia, ela inspirou uma boa parte dos produtores da ideologia de 68, mas não todos. Houve outros elementos totalmente heterogêneos que aí se introduziram e acabaram convergindo para o mesmo fim. Um exemplo que eu citei, por exemplo, as ideias de Heidegger foram maravilhosamente integradas na ideologia de 68, embora elas viessem de uma outra fonte. Tá certo? Também as ideias de Nietzsche foram integradas, também vindo de uma outra fonte. Eu não vou repetir essa parte de Heidegger e Nietzsche, mas eu lembro que eu terminei essa exposição da primeira parte dizendo que, expurgada do seu aspecto local, nacionalista, patriótico, racista, etc., etc., o método Heidegger foi integrado dentro do objetivo do Lukács, que era a destruição da civilização do Ocidente. Eles se integrou aí perfeitamente. Né? Daí prossegue assim. Essa destruição, no entanto, não seria nem mesmo pensável se aos males reais e supostos da civilização visada, o Ocidente, se opusesse apenas a crítica, por mais corrosiva que fosse. Era preciso levantar no horizonte a imagem de uma alternativa, de um antimodelo, investido de todas as virtudes que faltavam à civilização criticada. Só assim a crítica perderia o ar de mera objeção teórica e se transformaria no guiamento prático em direção a uma meta real. Essa meta, por sua vez, não poderia resumir-se à imagem embelezada de um socialismo futuro, que justamente por ser apenas um ideal hipotético, perdia metade da sua força de ataque. Principalmente perdia sua força de ataque no momento em que o próprio comunismo real existente contrastava com essa ideia. Então, dizer, o que, que nós vamos opor aí à maldita civilização ocidental? Tem que ter alguma coisa. Foi assim que ao amaldiçoado Ocidente acabou se opondo, quase que por automatismo, o mais óbvio e o mais fácil modelo alternativo, cuja simples localização no espaço parecia predestinar a esse papel, o Oriente. A invasão das ideias orientais começou no século XIX, com a Sociedade Teosófica de Madame Blavatsky, o orientalismo universitário e a moda dos temas orientais nas artes plásticas e na música. Logo sofreu um upgrade considerável pelas mãos de Carl Gustav Jung, do eruditíssimo historiador romeno Mircea Eliade e de inúmeros estudiosos de primeira ordem como Heinrich Zimmer, o conde Carl Friedrich von Durkheim e Ananda Kakumaraswamy. Mas até aí tudo não passava do resgate de patrimônios intelectuais, espirituais, intelectuais e estéticos, não raro de valor genuíno, que em nada podiam fazer mal à civilização do Ocidente. Ao contrário, o fato de que ela se abrisse a esses valores só mostrava a autenticidade das suas pretensões universalistas e a sua capacidade de absorver sem preconceitos toda a sorte de conhecimentos. O culto do Oriente só assumiu as feições de um confronto belicoso mediante as obras e a influência de um personagem tido como uma das encarnações máximas do tradicionalismo reacionário no século XX, cujas contribuições decisivas ao espírito de 68 são ainda o mais bem guardado segredo de polichinelo que já se viu no mundo. Refiro-me ao doutrinário francês René Guénon, 1886-1951, que terminou seus dias no Egito como devoto muçulmano. Seu livro Oriente e Ocidente, de 1924, sob as aparências de um mero estudo comparativo, é uma verdadeira declaração de guerra, culminando no esboço de um plano para a ocupação cultural e mesmo militar do Ocidente pelas forças orientais, especialmente islâmicas. Isso em 1924. Né? Seja por ignorância genuína, seja por astúcia, Guénon reduz a civilização do Ocidente a uma mescla de capitalismo, materialismo cientificista e pseudo-religiões populares. Ou seja, ele pega o Ocidente que aparece na mídia, né, e dá como se fosse o Ocidente inteiro. Os últimos resíduos de espiritualidade que ele enxerga nela são a maçonaria decadente e o catolicismo reduzido a uma perspectiva exotérica, já sem contato com as fontes da tradição primordial. Bom, o Guénon dá aplicação universal a esses conceitos de esoterismo e exoterismo que, a rigor, só se aplicam ao Oriente Islâmico. Isso não existe mais. Por exemplo, é muito difícil você saber, ter um budismo esotérico e um exotérico. É muito difícil saber não ter isso. Né? O judaísmo, então, fala, o que é o judaísmo exotérico e esotérico? Inclusive são as mesmas pessoas que representam, são os mesmos rabinos. Tá certo? Então, mas no Islã existe... literalmente o que eles chamam de distinção entre a casca e o miolo. Quer dizer, a casca é a religião popular, né, legalitária, feita para todo mundo, obrigatória. E existe o lado interior, que é uma espécie de devoção livre, que as pessoas se entregam para isso. Né? Então, o Guénon dá aplicação universal a esses conceitos. Eu acho isso totalmente, do ponto de vista histórico, não faz o menor sentido. Fontes localizadas, é claro, no Oriente, mais especificamente na região da Sibéria Central, da Malásia e do Tibete, percorrida por Ferdinand Ofsendovsky em 1920, segundo a narrativa do livro Bestas, Homens e Deuses, onde o famoso explorador conta ter penetrado no santuário subterrâneo do próprio rei do mundo. Coincidência ou não, essas regiões são as mesmas onde se concentra a maioria das sete torres do diabo, centros irradiadores, segundo o próprio Guénon, de influência diabólica sobre o planeta inteiro. Então, esta coisa do rei do mundo é um dos aspectos mais obscuros da obra do René Guénon, que eu creio que em 1927 teve até um debate no rádio com o Jacques Maritain em torno dessa figura do rei do mundo, tá certo? Da qual o único depoimento que existe é o desse livro do Ferdinand Ofsendovski. Ele é um sujeito que fugiu da Rússia no tempo da Revolução e fugiu a pé, pegou uma espingarda, uma sacola com comida e percorreu meio mundo, passando pela Mongólia, etc., até conseguir escapar da região dominada pelo soviético. No caminho, ele encontra os monges que o levam, então, a templos subterrâneos, onde está lá o templo do rei do mundo. O rei do mundo seria o cidadão em torno do qual gira toda a história terrestre. De todos os sinais da pujança espiritual católica na época, as aparições de Fátima, os milagres de Santo Padre Pio, o florescimento da vida intelectual católica na primeira metade do século XX, Guénon nada quis saber. Ele desconhece tudo a respeito, ele nunca cita. Mesmo o próprio Maritain, ele conheceu o Maritain pessoalmente, ele não dá sinal de ter prestado grande atenção na obra do Maritain, que não era assim, o maior dos filósofos, era apenas o mais popular, o mais conhecido. Para ele, tudo que não tivesse um canal direto com os templos desconhecidos de Agartha e Shambhala, que são as duas cidades subterrâneas, de onde estaria lá o rei do mundo, era no máximo exoterismo, se não antitradição pura e simples. Dessa imagem unilateral de um ocidente espiritualmente devastado, Guénon só via três saídas possíveis: a queda definitiva na barbárie, a restauração da Igreja Católica sob a orientação secreta de mestres espirituais islâmicos e a ocupação do Ocidente pelo Islã, seja por invasão cultural, seja mano militar. Em contraste com o reducionismo caricatural da sua visão do Ocidente, a imagem que ele tinha das civilizações orientais era tão encantadoramente idealizada que ele chegou a proclamar que o bolchevismo jamais penetraria na China. Tão sólidas eram as defesas espirituais, expressão dele, da tradição chinesa. Não somente penetrou, como instalou ali uma tirania genocida duradoura, cuja violência ultrapassou em muito a da União Soviética e países satélites. Um possante magneto nas redondezas deve ter desorientado por momentos a agulha da bússola infalível que Michel Vincent acreditou ver em René Guénon. Michel Vincent é um romeno que esteve durante um tempo enfeitiçado por um guru local, ficou semi-louco e foi para a França pedir socorro ao rei Guénon. O rei Guénon o reorientou, botou numa tarica e ele virou chefe da tarica. A geração seguinte de guénonianos não mudou de retórica. Seyyed Hossein Nasr, em Knowledge and the Sacred, Conhecimento Sagrado, 1981, descreve toda a história intelectual do Ocidente como mera preparação para o advento do salvador René Guénon. E em Ideals and Realities of Islam, Ideais e Realidades do Islã, 1966, só confronta os belos ideais da civilização islâmica com as tristes realidades do Ocidente. Se ele ocorrer que essa comparação das virtudes de um com os defeitos do outro bem poderia ser invertida. Durante décadas, a devoção orientalista foi um culto privado no seio de grupos de intelectuais e ricos aficionados, inspirando inumeráveis peregrinações em busca da sabedoria e a criação de centros de meditação e retiro espiritual, como Monte Verità, em Ascona, Suíça, a Escola da Sabedoria de Hermann Kaiser em Darmstadt, Alemanha, e o célebre Castelo de Georges Gurdjieff no Prieuré de Basse-Loge, em Avon, França. Tudo isso só tinha gente rica e intelectual de primeira ordem nessa coisa. No Monte Verità morava ali o Hermann Hesse, Rudolf Steiner, todos eles conviviam. Isso aí foi em 1920. A partir dos anos 50, no entanto, promovida em grande parte pela indústria do show business e por celebridades das letras e das artes, a moda das doutrinas e práticas orientais expandiu-se a imensas faixas de população na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos, constituindo um fenômeno que só pode ser corretamente descrito como uma desaculturação em massa. Isso é muito importante. Desaculturação é você tirar um indivíduo da sua cultura, certo? E botá-lo parcialmente em outra, mas de maneira que ele não participe mais da dele, se desidentifique da sua cultura de origem. Com certeza, o mais rude golpe sofrido pela civilização do Ocidente antes da invasão islâmica que viria nos anos 90. A contribuição dos poetas da Beat Generation à popularização da moda oriental não foi pequena. Segue-se aqui o que diz uma historiadora, Carol Tomkinson, aspas: Os Beats não apenas adaptaram os ensinamentos de sabedoria do Oriente a um terreno novo, especificamente americano, eles também articularam esses ensinamentos num ritmo vernacular jazzístico das ruas, abrindo para a plateia popular o que tinha sido domínio de acadêmicos sufocantes e tradutores pomposos. A voz dos poetas americanos recontava os ensinamentos do Buda para o público em geral pela primeira vez. Isto foi anos 50. Isso quer dizer, pelo menos uma década e meia antes do maio de 68. Em 1962, com a fundação do Instituto Esalen, em Big Sur, Califórnia, a revolta espiritual contra o Ocidente já havia alcançado as dimensões de um movimento unificado e autoconsciente. O Instituto tornou-se rapidamente o centro aglutinador daquilo que depois viria a ser designado com o nome de New Age, Nova Era. Então, em Esalen havia assim, toda espécie de experimentos psíquicos, né? Grupos de encontro, hipnose, programação neurolinguística, discos voadores, tudo que compôs o panorama da Nova Era estava tudo concentrado ali nesse Instituto de Esalen. Para agravar ainda mais o estado de coisas, tanto na América quanto na Europa, a onda orientalista veio junto com um novo estilo de crítica cultural que se disseminou rapidamente na mídia e das universidades, representado pela Escola de Frankfurt e por tipos como C. Wright Mills, Margaret Mead e Saul Alinsky, entre outros, de cujos escritos a civilização ocidental moderna emergia, na mais branda das hipóteses, exatamente como havia descrito René Guénon, uma anomalia, um desvio do padrão universal humano, uma doença que tinha de ser eliminada a qualquer preço. Embora atuando em campos aparentemente distintos, culturalmente, New Age e New Left, Nova Era, Nova Esquerda, concorriam para o mesmo fim. Na verdade, sem o aporte concomitante da New Age, a Nova Esquerda teria ficado limitada ao campo superficial da política estrito senso, sem apoio na tremenda revolução dos costumes, dos sentimentos e dos estilos de vida que marcou os anos 60 e 70. Aqui, o guénoniano ou schwaniano de estrita observância pode alegar que seus mestres, bem como todas as organizações esotéricas, aspas, autenticamente tradicionais, abominavam a New Age e por isso não pode ter nada a ver com o orientalismo vulgar de Esalen e dos Beats, ou com nenhuma outra forma de pseudo-iniciação ou contra-iniciação. Mas esse argumento é inócuo, pois, como observou um dos mais eminentes discípulos e intérpretes de René Guénon, Jean Robin, aspas, hostir-se por princípio a esse mundo regido por aquela lei de Newton metafísica que tem por nome degenerescência cíclica, organizações iniciáticas e sociedades secretas não podem desempenhar senão um papel duplo, aparentemente contraditório, mas em ré, quer dizer, neste caso, complementar. Restaurar para cada indivíduo qualificado o nível de consciência original designado como estado primordial ou adâmico e, de modo menos confessável, acelerar em modo subversivo o processo de decadência coletiva que, só ele, permitirá o advento de um novo ciclo. Então, a teoria embutida é o seguinte. Nós estamos dentro da fase final de um ciclo de decadência, então nós temos que preparar a nova elite intelectual que personificará ou será a parteira do novo ciclo. Mas ao mesmo tempo que nós preparamos essas pessoas qualificadas para este fim, visando um novo ciclo, nós temos que ajudar o presente ciclo a ir para o buraco mesmo. Está entendendo? Então, isso quer dizer que a distinção entre a iniciação que leva os caras para cima e a contra-iniciação que leva para baixo não é tão profunda assim. Não é isso? Isso eu sou testemunha de que isto aconteceu, eu vi isso. Né? Não preciso entrar em detalhes biográficos agora, mas eu vi como esta uma iniciação, uma organização pretensamente iniciática, voltada a fins somente espirituais, para preparar a elite futura, etc., está intimamente ligada com pseudo-iniciação, contra-iniciação, até bandidagem. Né? Fecha aspas. Mais explícita confissão da parceria discreta da iniciação com a pseudo-iniciação e a contra-iniciação não se poderia exigir. Mas isso não era o panorama inteiro. Como escreveu o expoente da Beat Generation, Allen Ginsberg, aspas, o que estávamos propondo era algum novo senso de consciência espiritual. Estávamos interessados em não violência, é o termo do Gandhi, lembra? não violência, liberdade sexual e exploração de drogas psicodélicas e sensitividade. Veja a mistura, né? Espiritualidade oriental, né? Política de não violência, ou seja, resistência pacífica ao regime, liberdade sexual e exploração de drogas psicodélicas e sensitividade. E estávamos cientes de que o governo inteiro era corrupto. O caminho para o culto da liberdade sexual já tinha sido aberto pelas teorias do psiquiatra austríaco Wilhelm Reich, que abordarei mais adiante, e pelos dois relatórios Kinsey, de 1948 e 1953. Veja quanto tempo, 20 anos antes de 68. Né? Que hoje sabemos terem sido fraudes completas. Fraude pelo seguinte, o Kinsey pegava dados que ele obteve pesquisando criminosos sexuais presos e os divulgava como se fossem dados comportamentais da população em geral. Isso está provado, aconteceu mesmo. Quer dizer, o cara era um charlatão, evidentemente. Mas, na época, pareceu que aquilo tinha uma base científica e teve um impacto tremendo. Né? Como se fosse a própria luz da razão rasgando finalmente as trevas da ignorância e do preconceito. Até hoje, o relator Kinsey ainda tem alguma autoridade pública, né? Disputa de uma certa credibilidade, apesar da fraude já ter sido divulgada há muito tempo. Praticamente toda a carreira científica de Alfred Kinsey foi subsidiada pela Fundação Rockefeller, um detalhe não destituído de importância ao qual voltarei mais adiante. O fato de que nenhuma tradição religiosa do Oriente endossasse a tal liberdade sexual e de que algumas delas, como o budismo, fossem até mais rigorosas nesse ponto do que a moral cristã, não inibia em nada a ânsia de juntar orientalismo e sex lib num fronte comum anti-ocidental. Um poderoso estímulo que reforçava ao mesmo tempo o anti-ocidentalismo e o clamor da liberdade sexual veio das pesquisas da antropóloga Margaret Mead, em Samoa, onde reinava, segundo ela, a mais paradisíaca tolerância para com todo tipo de experiência sexual. Mais tarde, revelou-se que havia um bocado de falsificação e exagero nas conclusões da antropóloga. Teve um outro antropólogo, chamado John Derek Freeman, que ele entrevistou as moças que tinham sido entrevistadas pela Margaret Mead 30 anos antes, elas já estavam velhinhas, e quando falou da Margaret Mead, elas começaram a rir. Ela disse, a gente dizia tudo que aquela velha queria que a gente dissesse, inventava as coisas na hora. Quer dizer, isso desmoraliza completamente a pesquisa. A validação erudita das drogas alucinógenas como chaves para o acesso a níveis superiores de consciência também emergiu dos círculos highbrow para alcançar a massa popular com os livros de Aldous Huxley, As Portas da Percepção, 1954, e O Céu e o Inferno, 1956, bem como com um artigo de grande repercussão na revista Life, de 13 de maio de 1957, subscrito pelo antropólogo amador Gordon Wesson, sobre o uso místico de cogumelos alucinógenos entre os indígenas do México, de onde sairá depois os livros do Carlos Castaneda sobre o tal do Dom Juan, personagem totalmente fictício. Inspirado por esse artigo, o psicólogo de Harvard, Timothy Leary, foi experimentar essas drogas no México em 1960, e viria a tornar-se, durante toda a década de 60, o sumo sacerdote do culto psicodélico nos Estados Unidos e na Europa. A fusão do orientalismo e drogas já estava na cabeça do Dr. Leary desde essa época e viria a encontrar sua expressão formal no livro que ele publicou em 1973, A Experiência Psicodélica, um manual baseado no livro tibetano dos mortos. Na luta contra o Ocidente corrupto, aliavam-se religiões não cristãs, política radical, liberdade sexual e drogas alucinógenas. Praticamente o programa inteiro de 1968, prontinho já no meio da década anterior, com uma pequena diferença que veremos adiante. E cultivado não num círculo restrito de acadêmicos excêntricos, mas entre massas de classe média. Um aspecto importante dessa guerra cultural de extermínio, ao qual voltarei mais adiante, é que na condenação do Ocidente em nome do Oriente, não aparece qualquer esboço de comparação entre o estado atual do primeiro e do segundo, quer dizer, o Ocidente como está agora e o Oriente como está agora. O Ocidente é sempre julgado, não no cotejo com um concorrente real, mas por critérios de perfeição absoluta aos quais seu antagonista é piedosamente dispensado de se submeter. Quer dizer, sem mais nas perfeições que se exigem da América, hoje, se você for impor isso à China, ao Sudão, à Coreia do Norte ou à Cuba. Essa comparação não se faz. Se faz comparação do Ocidente com padrões absolutos de bondade, honestidade, etc., etc., ao qual nenhuma civilização atende e que, na verdade, o Ocidente atende muito melhor do que os outros. Né? A simples sugestão de que ambos os termos da comparação deveriam atender aos mesmos padrões de julgamento é recebido com acusações de racismo. O julgamento justo é simplesmente proibido. Ainda há... Daí vocês pensam, ah, mas isso é loucura. Calma aí. Nessa loucura tem método, vocês vão ver no fim. Ainda há muito o que dizer sobre os antecedentes que prepararam as rebeliões estudantis de 1968, mas o que foi dito até agora já basta para mostrar a total absurdidade do que afirma o autor, não de um, mas de dois livros sobre os acontecimentos daquele ano, o Zeni Ventura. Aspas. Foi um ano mítico. O maior mistério é que houve uma insurreição de jovens planetária, numa época em que não existia internet, a TV não tinha esse alcance de hoje. Jovens dos países comunistas, democratas, autoritários, França, Estados Unidos, México, Japão, em um determinado momento, sem as conexões que existem hoje, ficaram com o mesmo corte de cabelo, ouvindo as mesmas músicas, pensando da mesma maneira, agindo do mesmo jeito. Fecha aspas. De um lado, não há mistério nenhum em que ideias e atitudes apregoadas universalmente por celebridades entre plateias populares cada vez maiores acabem se condensando num movimento político de grande envergadura. Não faz sentido minimizar a influência que os meios de comunicação de massa exerciam numa época que já fazia 6 anos que a expressão aldeia global, cunhada pelo filósofo canadense Marshall McLuhan no seu livro The Gutenberg Galaxy, já circulava por toda parte. Quer dizer, se não existia essa intercomunicação global, de onde o homem tirou a ideia de cadeia global, que era baseada também na descrição dos meios de comunicação existentes naquela época? Também não é estranho que um movimento dessa ordem, quando não orientado por uma doutrina ideológica organizada, mas por uma amálgama de ideias inconexas, coeridas tão somente pelo sentimento de ódio ao inimigo comum vagamente definido, manifesta sua frouxa unidade antes por cacuetes estéticos, roupas, músicas, cores de cabelo, do que por um discurso unificado. Não tem discurso, a ideologia de 68 não tem discurso unificado, mas tinha modas que eram essas sim universais. De outro lado, qualquer garoto de 12 anos pode entender sem esforço que se as conexões atuais existissem, é que essa uniformidade mundial repentina não poderia ter acontecido. A época foi exatamente ao contrário, a apoteose do poder incontrastado da mídia, dos intelectuais públicos, do show business, ao qual não havia meio de opor a menor resistência. Hoje, ao contrário, graças à internet, o imenso não se levanta por toda a parte contra esse poder. Só um mistificador barato, onde chega mistério, onde tudo está claro como o dia. Naquela época você só tinha era one way. Só a elite falava. Não é isso? E espalhava suas ideias, seus hábitos, seus símbolos, pelo mundo inteiro. Você não tinha como dar o feedback para eles. Hoje tem. Então, se existisse internet, é que isso não teria acontecido. Né? Mas não demorou a que o Oriente, incumbido de humilhar e punir o Ocidente pecador, se ampliasse elasticamente para abranger também a África e as tribos indígenas das três Américas. Por toda a parte, se viu um carnaval de virtudes espirituais levantando dedos acusadores contra o materialismo dinheirista do Ocidente. Quanto aos índios, escreve o historiador Francis Flavin. Eu vou traduzir aqui, eu botei em inglês, mas eu vou traduzir para vocês aqui. Os anos 60 testemunharam uma significativa mudança historiográfica no modo como a América via o seu passado. O movimento dos direitos civis atraiu atenção para a situação frequentemente difícil das minorias étnicas na América. O movimento contra a guerra pintou os militares americanos não como defensores da liberdade, mas como agressores imperialistas. O movimento ambientalista forçou as pessoas a contemplar estilos de vida alternativos que fossem menos destrutivos da natureza. E os hippies rejeitaram os valores tradicionais white, anglo-saxon, protestant, wasp, e tentaram criar uma cultura alternativa. Aqueles que interpretam o passado são frequentemente influenciados pelas questões sociais, culturais e políticas do seu próprio tempo. E essas questões frequentemente os estimulam a reconsiderar pressuposições longamente acreditadas dentro do contexto que essas novas questões levantam. Não surpreendentemente, as mudanças dos anos 60 influenciaram historiadores, escritores, cineastas e outros americanos, levando-os a ver os índios de uma maneira crescentemente simpática, uma luz crescentemente simpática e favorável. Eles perceberam os índios como minoria historicamente oprimida, vitimizada pela conquista imperialista, e como um povo digno e amante da paz que vivia harmoniosamente com a natureza. Mais ainda, eles se tornaram crescentemente críticos dos europeus, dos americanos e do governo americano. Fecha aspas. A partir dos anos 60, é interessante observar nos filmes de Hollywood o contraste entre o tratamento dado aos cristãos e aos índios. Enquanto pastores protestantes e padres católicos são quase que invariavelmente criminosos ou maníacos sexuais, o índio aparece sempre envolto numa aura de sabedoria e santidade, evidentemente emprestada da imagem estereotipada do sábio oriental. Isso é norma no cinema americano, desde os anos 60. Isso não quer dizer que antes o índio tivesse uma imagem péssima. Não é, não. Você pode procurar, né, filmes anteriores que demonizassem os índios, são raríssimos, na verdade. Praticamente não tem. Mesmo quando tem guerra entre brancos e índios, não sempre, só tenta fazer alguma justiça. Mas, de repente, a coisa virou ao contrário, né? O fato de que os índios fossem, em geral, escravagistas, torturadores compulsivos e sequestradores de mulheres e crianças brancas, amplamente registrado em documentos de fonte primária do século XIX, aqui eu dou uma lista deles, e que ainda se via no filme de John Ford, The Searchers, 1956, desapareceu por completo, enquanto o conflito entre brancos e índios se reduzia a cenas de malvados militares e fazendeiros armados massacrando inocentes, sábios e pacíficos. Aí também a influência do anti-ocidentalismo islâmico não foi desprezível. Fritz Afron, chefe de uma tariqa, organização esotérica islâmica, elevou os ensinamentos orais do pajé Sioux Black Elk às alturas de uma revelação divina. Xuan, que valorizou os temas indígenas nas suas pinturas sacras, usadas como suporte de meditação nos rituais da sua tariqa, e exerceu uma profunda influência nos meios universitários americanos, por intermédio de seus discípulos Joseph F. Brown, um antropólogo criado entre o Sul, e Seyyed Hossein Nasr, ex-ministro da cultura do Irã, tornou-se ele próprio um pajé honorário da tribo Sioux. Até põe aqui uma notinha biográfica, dizendo que eu, na casa do Rama Komarasam, eu vi, de repente, uma foto impossível, que era um índio barbudo. Isso não existe. E estava lá um índio barbudo com cocar, tudo paramentado. Tal. Esfreguei os olhos, era o próprio Xuan. No caso africano, a criação de uma vasta mitologia anti-ocidental foi mais ambiciosa ainda. Nos anos 30, aproveitando a ocasião de uma indústria soviética que dera emprego a um jovem negro americano, Robert Nathaniel Robinson, Stalin instruiu os partidos comunistas do Ocidente a dar aos conflitos raciais o teor de lutas de classes, aproveitando-os como arma de propaganda comunista, desprezando solenemente o fato de que Karl Marx havia sido um notório racista que só se referia aos negros com desprezo. A origem da ordem já foi esquecida, mas ela continua a ser obedecida fielmente, de vez que se integrou na cultura ou na memória muscular da esquerda mundial como um dado do senso comum. Ter sido usado como poster boy da democracia racial soviética durante vários anos não impediu que Robinson, nas suas memórias publicadas anos depois já na administração Reagan, descrevesse instituições soviéticas como, aspas, grosseiras, rapinantes, racistas e inerentemente expansionistas, fecha aspas. Em contraste com o alarde em torno do personagem nos anos 30, o livro foi recebido pelos historiadores americanos da década de 80 com um silêncio desdenhoso. Porém, ainda mais postiça do que a solidariedade soviética aos negros do Ocidente, é a aliança vendida como natural e óbvia entre negritude e Islã no quadro geral da política terceiro-mundista. Como já me expliquei sobre isso no artigo de 2009, limito-me a transcrevê-lo sem nada lhe acrescentar. O artigo é África às Avestas, eu acho que eu não preciso ler aqui agora porque vocês podem encontrá-lo na minha homepage, África às Avestas. Só para dar uma ideia, só para assim, resumir, né? Os europeus não chegaram na África antes do século XV, XVI. Né? Os árabes já estavam escravizando gente lá desde o ano 700. Né? O tráfico de escravos para o mundo islâmico foi o dobro do tráfico atlântico. E, em geral, pelo menos 10% dos escravos capturados eram capados para servir nos haréns. Então, você imagina o número de pessoas, aí você tem, no mínimo, sei lá, uns 2 milhões de capados. Né? Uma gracinha. Em segundo, todos os escravos trazidos para as Américas foram comprados de aprisionadores árabes ou negros mesmo. Todos eles. Isso quer dizer, o europeu jamais se dedicou à atividade de aprisionar escravos, seja para comerciá-los, seja para levar para a sua cidade, para a sua terra. Todos os escravos que vieram para a América já eram escravos lá. Então, o europeu não fez nenhum escravo. Então, é evidente que no contexto os árabes foram os maiores escravagistas de todos os tempos e em condições muito mais cruéis do que nós podemos conhecer aqui. Aqui, pelo menos na Europa, não escapava ninguém. E também o fato de que a legislação islâmica permite aos sujeitos ter escravas e ter relações sexuais com elas facilitava que os sujeitos tivessem 20, 30, 40 escravos. E isso era socialmente aprovado, ao passo que no Ocidente, nas Américas, né? Claro, é claro que havia fazendeiros que abusavam das suas escravas, mas eles não eram bem vistos por isso, eles não tinham uma recompensa social por isso, e chegou até no Império Brasileiro, chegou a haver um processo contra uma baronesa que mandou matar um escravo. Não sei se ela acabou sendo presa, ou se acabou em pizza, mas pelo menos houve um processo, né? Em segundo lugar, mas as doutrinas racistas foram inventadas pelos árabes a partir do século XI. No Ocidente, você só vai ver teorias racistas circulando em medida considerável a partir do século XVIII. Como mostra o Eric Voegelin, não pode haver uma teoria de superioridade racial antes de que o conceito científico de raça se afirmasse. Porque no Islã você tinha uma base não científica, mas tinha uma base religiosa para isso. Né? Então, e no Ocidente não tinha. A Igreja Católica jamais reconheceu a diferença de raça. Isso simplesmente não tem. A Igreja Católica tem santo preto, japonês, desde o século I. Né? A primeira igreja cristã que apareceu grande foi na Etiópia. Né? Então, isso era desconhecido na cultura católica, mas na cultura islâmica já estava lá desde o século XI. Então, quer dizer, de repente aparecem os islâmicos aliados aos negros contra o Ocidente escravagista, tem algum treco errado nisso. Isso é tão evidentemente ideológico que não precisa nem discutir, não é uma coisa séria. Bom, isso é mais ou menos o resumo do que eu disse nesse artigo. A intuição fundamental de Georg Lukács de que o obstáculo maior ao advento do socialismo não era de ordem político-militar, ou mesmo econômica, mas cultural e civilizacional, frutificou... Já vem aqui a multiplicidade de fontes desse negócio. Você tem uma fonte comunista, você tem uma fonte nazista, você tem uma fonte islâmica, que em parte é revolucionária, em parte é reacionária. Tudo isso está misturado. Né? A intuição fundamental de Georg Lukács frutificou em inumeráveis trabalhos da chamada Escola de Frankfurt, o Instituto de Pesquisa Social da Universidade Goethe em Frankfurt, criado em 1923, sob os auspícios de Félix José Weyl, um milionário marxista argentino. Autor de uma tese sobre as dificuldades de implantar o socialismo, Weyl organizou um simpósio de intelectuais marxistas para discutir o assunto, entre eles Georg Lukács, Karl Korsch, um grande intelectual, e Richard Zorge, que viria a celebrizar-se como um dos mais bem-sucedidos espiões soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Existe uma onda de que ele só estava nessa reunião para contar tudo ao governo soviético, mas não se sabe o que ele estava fazendo lá. O sucesso do simpósio desembarcou na criação do Instituto, gerando uma profusão inesgotável de estudos sobre o tema. Uma das exigências impostas aos membros foi que se abstivessem de qualquer atividade militante, limitando-se ao trabalho teórico. Mas, embora Georg Lukács fosse abertamente um militante, a tese central que ele expôs no livro História e Consciência de Classe, mais tarde renegado da boca para fora por pressão do governo soviético, tornou-se a inspiração principal das investigações desenvolvidas no Instituto. Ou seja, aquele era o tema, era a dificuldade de implantar o socialismo, que é o que nós fazemos para mudar este panorama todo a partir da luta civilizacional e cultural. Assim como, do outro lado do espectro ideológico, a promessa reiterada de René Guénon de jamais interferir em debates políticos não impediu que sua ideia da invasão islâmica viesse a se tornar postumamente uma das mais vigorosas forças políticas em ação no mundo, os desenvolvimentos práticos dos debates no Instituto foram tão espetaculares, tão avassaladores, que, visto em retrospecto, aquele voto de pureza teorética soa irônico, para dizer o mínimo. Ou, como veio a dizer um dos membros do Instituto, Kurt Lewin, não há nada mais prático do que uma boa teoria. Ou seja, a transferência da atividade dos caras, da militância imediata para a especulação teórica, equivale a um tremendo upgrade da militância. Mas monstruoso, uma coisa que, cujo alcance os comunistas da época não podiam nem mesmo imaginar. Por exemplo, se você fosse dizer naquela época, não, daqui 50 anos, graças à escola de Frankfurt e similares, a cultura dos Estados Unidos vai ser maciçamente do nosso lado. Os comunistas não iam acreditar. Isso aí é só um milagre. Se bem que Stalin mais ou menos previa essa possibilidade, mas longinquamente. Não é preciso dizer que esses desenvolvimentos só ganharam alcance popular em escala mundial depois que o Instituto, fechado pelo governo nazista, se transferiu para os Estados Unidos. Eles não teriam obtido repercussão se não viesse para cá e não tivesse ajuda de muito milionário. Sem nem mencionar as atividades de espionagem desenvolvidas por Richard Zorge no Japão, foram essenciais para a vitória soviética na Segunda Guerra, eis alguns feitos notáveis dos membros do Instituto. Bom, lemos isso hoje, vamos deixar isso para a aula que vem? Já foi bastante coisa, né? Continua, Parque. Mais um pedacinho, tá bom. Então tá. Parágrafo 21. Wilhelm Reich. O psiquiatra austríaco Wilhelm Reich, 1897-1957, não apenas inventou a expressão revolução sexual, mas foi o primeiro a instilar na realidade que ela representava um princípio de organização unificada e um fundamento científico ou pseudocientífico que lhe dava uma aura de tremenda respeitabilidade intelectual. Foi também o primeiro a perceber que o agente principal da revolução sexual deveria ser a juventude, a população solteira, destruindo de um só golpe o laço entre sexo e responsabilidade matrimonial. Direto. A revolução sexual, a luta sexual da juventude, como ele a chamou, já acho que em 1929. As primeiras investigações científicas de Reich, expostas no livro Análise do Caráter, são de importância indiscutível. Ele descobriu que os traumas causadores de neurose não deixavam marca só na mente, mas no corpo, sob a forma de estases musculares que se consolidavam numa couraça, como ele a chamava, e bloqueavam a circulação de energia, gerando não somente neurose e psicose, mas uma infinidade de outras doenças. Inúmeras técnicas de terapia corporal desenvolveram-se a partir daí, muitas delas de real valor e que estão em uso ainda hoje. Porém, no mesmo ano, Reich publicou A Psicologia de Massas do Fascismo, no qual, culpando o sistema capitalista pela educação repressiva que espalhava estases musculares e adoecia a população, ele interpretava o fascismo como radicalização do capitalismo, seguindo nisso a concepção soviética oficial, que inúmeros estudos posteriores demonstraram ser totalmente falsa, especialmente os estudos do A. James Gregor, que era o maior estudioso do fascismo que tem no mundo, e também os do Ernest Nolte, quando ele mostra claramente que fascismo e nazismo são partes integrantes do movimento revolucionário. Com base nisso, ele via a revolução sexual como um instrumento essencial de luta contra o fascismo, uma ideia que ainda hoje domina obsessivamente a mente das massas estudantis enragées e de inumeráveis estrelas do show business, como se viu claramente em episódios recentes ocorridos no Brasil, em que até mesmo a mera resistência à exposição de crianças à cena de pedofilia e zoofilia foi rotulada de fascista. Isso aconteceu outro dia mesmo. Por um desses arranjos oportunistas de que só a demagogia política é capaz, a argumentação antifascista de Wilhelm Reich é hoje usada intensamente em favor da causa gaysista e transexualista, com total desprezo pelo fato de que Reich via essas condutas como doenças típicas do capitalismo e do fascismo a serem erradicadas pela revolução sexual. No socialismo, segundo ele, não haveria homossexuais nem transexuais. Na fase seguinte, Reich interessou-se especialmente pela natureza da energia que as estases bloqueavam e concluiu que era mais do que a mera libido ou impulso sexual. Era uma força invisível que perpassava todo o universo material e da qual o instinto sexual não passava de uma manifestação entre outras. Ele denominou essa energia orgônio, inventou máquinas para sintetizá-lo em laboratório, com sucesso duvidoso, e acumulá-la em caixas de Reich, feitas de várias camadas de metal, nas quais seus pacientes se fechavam para recuperar a energia orgônica faltante. Reich acabou por criar toda uma nova cosmologia, na qual a circulação do orgônio era o fator determinante de praticamente tudo o que acontecia no universo, desde a aurora boreal até as guerras, as neuroses, o câncer, a prisão de ventre e o assassinato de Jesus Cristo. Tudo isso era orgônio, né? O assassinato do Senhor Jesus Cristo, segundo ele, foi uma gigantesca explosão de orgônio. É fácil compreender que, dessa concepção ampliada, ele obtinha a conclusão de que a moral repressiva, o capitalismo e o fascismo eram crimes não apenas contra a saúde mental humana, mas contra toda a estrutura do universo físico, que seria restabelecida de uma vez pelo advento do socialismo, como se esse fosse uma caixa de Reich de dimensões planetárias. Em 1947, a Food and Drug Administration concluiu que as caixas de Reich eram uma fraude, ordenando que fossem destruídas, o que viria a ser feito em 1956, e processando seu inventor, que morreu na cadeia, acometido de paranoia e delírios de grandeza, segundo o diagnóstico assinado por um psiquiatra seu admirador. Ele, na cadeia, foi examinado pelo caso. Não, ele está mesmo com paranoia e delírios de grandeza. A influência de Wilhelm Reich no mundo das terapias populares, dos movimentos de massa, das modas chiques e do show business, mal pode ser medida. Suas marcas aparecem em milhares de livros e teses universitárias, reportagens, programas de TV, filmes, documentários de ficção, até histórias em quadrinhos. No filme Barbarella, a Barbarella aparece dentro de uma caixa, aquela é uma caixa de Reich, né? Nas rebeliões de 68, os estudantes parisienses brandiam exemplares da psicologia de massa do fascismo como emblema do seu movimento. Então, você vê que tudo isso, toda essa parte da ideologia de 68 estava pronta no meio da década de 50 e já amplamente disseminada pelo mundo inteiro. Quer dizer, como é que a mera transformação desta tendência mundial, alimentada por show business e por empresas bilionárias, como é que a transformação disso num movimento político pode ser um mistério? O mistério seria se nada acontecesse, né? Bom, muito bem, a próxima capítulo eu vou deixar para depois, que é sobre o Kurt Lewin. Kurt Lewin é praticamente o inventor do conceito de engenharia social. Existem dois tipos de fama. Existe a fama, que é a influência que o sujeito exerce sobre grandes massas, ele aparece no cinema, na televisão, né? As ideias dele circulam até em discussões domésticas, tipo Wilhelm Reich. E existe a influência que atua só sobre uma elite, sobre as pessoas que pensam e decidem, que têm os meios de decidir. Muito mais discreto, geralmente não tem a menor fama popular, mas frequentemente acumula nas suas mãos muito mais poder de influência do que o primeiro caso. E isso foi exatamente o caso do Kurt Lewin, que nós vamos estudar na próxima aula. Tá bom? Então, perguntas? Ah, queria avisar vocês o seguinte. Durante esta semana, do dia 15 ao 19, segunda a sexta, todos os meus cursos avulsos vão estar em promoção com um desconto de 30% em cada um. Vocês podem olhar isso aí nesta mesma parte, seminariosofia.org/cursos-avulsos. Tá? Então, voltamos daqui a pouco com as perguntas. Bom, como sempre temos perguntas demais, eu sou obrigado a fazer uma seleção drástica. Aqui em primeiro lugar, o Luan Morosini pede uma conversa pessoal, podemos ter por Skype, só nem te garanto o dia que nós podemos fazer isso. Aqui alguém pergunta, Luiz Fernando Moran, pergunta, há alguma relação entre os três modos de vida descritos por Kierkegaard? estético, ético e religioso, e os três tipos de amizade descritos por Aristóteles? Seria essa pessoa. Eu acho que não, eu tenho a impressão que não, porque daqui esses três tipos de vida se referem, vamos dizer, a caracteres gerais da personalidade e não a valores que a pessoa cultiva. Você não tem que coincidir com seus amigos no seu tipo psicológico, você tem que coincidir na esfera dos valores e das metas vitais, né? Senão seria impossível a convivência entre pessoas dedicadas a atividades diferentes, conforme a sua natureza. Por exemplo, um sujeito é músico e o outro é um físico, uma coisa assim. E, no entanto, essas amizades existem. Eu sugeriria que você aprofundasse mais um pouco, lendo um livro que trabalha melhor essa distinção, que é o livro do Edward Spranger, que chama Formas de Vida. E sei que existe uma tradução espanhola, não sei se existe uma brasileira, mas a espanhola com certeza existe. E você, talvez na estante virtual, você acha. Edward Spranger, Formas de Vida. Daí pergunta ainda mais. Estariam as pessoas hoje em sua maioria vivendo esteticamente? Seria uma consequência de engenharia social? Não. Não creio que seja uma consequência de engenharia social, porque no Brasil isso já é uma tendência antiga. Existe um livro do Mário Vieira de Mello, chama Desenvolvimento e Cultura, que depois ele aumentou o livro e misturou, eu acho que piorou, eu acho que estava melhor na edição inicial. Se vocês acharem a primeira edição, altamente recomendável, onde ele mostra na cultura brasileira o predomínio de valores estéticos sobre valores éticos, metafísicos, etc. É muito interessante observar isso. Quer dizer, isso já é uma coisa antiga no Brasil, não foi engenharia social, não. Mas também existe o livro do Meira Pena, que se chama Psicologia do Subdesenvolvimento, que também depois ele ampliou, transformou num livro grande, ficou mais difícil de ler. Se acharem a primeira edição, prefiro. Onde ele vai pegar na sociedade brasileira o caráter eminentemente lúdico da vida. Quer dizer que o Brasil vive mais para o divertimento, não é certo? Ou seja, não é bem pelo divertimento, é que julga as coisas muito na esfera do prazer, né? Mas também tem uma outra pergunta que complementa ela, complementa essa aqui, que diz, pergunta quais são, não estou achando aqui a pergunta para dizer o nome do remetente, mas alguém aqui perguntou, vocês não se incomodem com o barulho, porque acabamos de trazer o Big Mac aqui para Casa Nova, ele não está muito bem adaptado, ele está choramingando aí. Alguém aqui perguntou, achei interessante, quais são as virtudes que você vê no povo brasileiro? Em primeiro lugar, o povo brasileiro é o povo mais trabalhador que eu vi no mundo. Eu já viajei um bocado, não viajei o mundo inteiro, mas já conheço vários países. Eu nunca vi ninguém para trabalhar, vamos dizer, com a paciência e a tenacidade do brasileiro. A história de brasileiro preguiçoso é uma conversa mole. Aqui, meu filho, os negros, assim, o horário aqui é das 9 às 5, o pessoal começa às 10 e sai às 4, e faz tudo atrasado. Isso é o que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, né? E se puder deixar para os mexicanos fazer o trabalho, eles deixam. Antônio pergunta, existe alguma tradução que o senhor recomenda, João Ponsu? Bom, existe a tradução do Tratado dos Signos, feito pelo John Dealey, em inglês. Eu acho que existem até algumas antologias em português e espanhol, mas nenhuma inteira. E esse aqui é a tradução inteira, comentada pelo John Dealey, que é o sujeito que mais entende de João Ponsu no mundo. Então eu recomendo enfaticamente, se quiserem estudar o Ponsu, vão atrás do John Dealey, mas não leiam só isso, não, leiam tudo que o John Dealey escreveu. Ele é um autor, ele não tem muito talento literário, ele escreve meio pesado, mas é uma coisa de um valor extraordinário. Rafael Santana pergunta aqui, na Igreja Católica, pelos menos no Brasil, há muitos religiosos que se submetem a formas de vivência espirituais orientais. Por exemplo, procurar um centro budista para melhorar sua concentração na oração. Posso afirmar que isso tem influência da teologia da libertação? Não, isso vem muito antes da teologia da libertação. Na verdade, veio um pouco junto. Essa onda de orientalismo, né, ela já é muito antiga no Ocidente. Como eu disse, ela começa no século XIX. Só a partir dos anos 40, 50 que ela se torna uma moda popular. E só aos poucos que ela vai assumindo esse tom mais belicoso de enfrentamento. Mas já é uma coisa antiga. E nem sempre isso é uma coisa má. Quer dizer, você absorver valores de uma outra cultura, de uma outra religião, e integrá-las na sua, não há nada de mal nisso. Você vê que Santo Tomás de Aquino integrou um bocado do pensamento islâmico. Isso não é o problema. O problema é quando, em vez de você integrá-lo, você é integrado no outro, porque você não tem a abrangência intelectual, espiritual, não tem o horizonte de consciência suficiente para absorver aquilo no seu próprio quadro de referência, o que é certamente o que acontece com tanto na maioria desses padres. Mateus, aqui ele me informa que no seriado The Sun, com o Pierce Brosnan, mostra a característica maléfica dos indígenas americanos desde o início, quando o protagonista é sequestrado quando adolescente e sua irmã e mãe são assassinados. Bom, sempre é a exceção que confirma a regra, mas em geral o negócio é tipo dança com lobos, né? Quer dizer, o exército americano é todo constituído de loucos assassinos e os índios, ao contrário, são primores de bondade, espiritualidade, etc. O que realmente não corresponde aos fatos, né? Márcio César pergunta, quando essa obra sobre o movimento revolucionário será publicada? Bom, esta obra não existe mais, ela já foi desdobrada em vários. O livro do Maquiavel é uma parte dela, o livro do Descartes é uma parte dela, este é uma parte dela. Então, eu estou publicando como livro independente, porque vai esperar ficar tudo pronto, isso aqui é um trabalho para 10 anos. Né? Mas esta parte aqui, esta eu garanto para vocês, essa sobre o movimento, o marxismo, o movimento libertário, essa sai ainda este ano. Danilo Ribeiro, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o autor Otran Dourado, sua obra literária relevante para a leitura. Ora, eu me lembro, eu li o Otran Dourado muito tempo atrás, eu achava, assim, um escritor, um excelente dominador da língua, eu não me lembro bem dos valores ficcionais da obra dele, mas pelo menos como usuário da língua portuguesa, ele era excelente. William Alves Freitas, o Festival do Woodstock parece colher frutos como mega shows ao redor do mundo, festivais de música eletrônica em lugares isolados. Sim, isso aí pegou, que foi uma coisa de louco. E este foi um dos elementos fundamentais para a difusão do orientalismo, sex lib e drogas. Quer dizer, tudo isto aconteceu já desde o início dos anos 50. Quer dizer, quando isto se condensa na rebelião estudantil, é a coisa mais natural do mundo, quer dizer, você força, força, força, você tem uma pressão universal nesse sentido, sustentada por empresas mega bilionárias, como é que não, isso não vai virar um movimento político mais cedo ou mais tarde? É claro que vira. Agora, o homem que escreveu dois livros a respeito, ele não percebe isso, ele acha que foi um mistério, surgiu do nada. Surgiu do nada porque você não estudou, o que você não conhece não existe. Marcelo Celentano Amaral, não compreendi muito bem o termo e o conceito de degenerescência cíclica. Bom, isso é baseado na antiga teoria hindu dos ciclos cósmicos, que o René Guénon explica repetidamente nos seus escritos. E nós estaríamos agora, vamos dizer, numa fase final de um desses ciclos de decadência, chamado Kali Yuga, quer dizer, a idade de Kali, Kali é deus da destruição no hinduísmo. Então, é isso que o Jean Robin está tentando explicar ali. Ele diz que as sociedades esotéricas, como os sufis, por exemplo, e outros, eles, ao mesmo tempo, eles têm dois tipos de atividade. Tem a atividade construtiva de preparar a elite que deverá inaugurar um novo ciclo, a restauração das tradições espirituais, e uma atividade subversiva, né, voltada a acelerar a destruição da presente civilização. Tá certo? Então essa é uma bela desculpa para você fazer, apostar no bem e no mal. Né? Quem ganhar, não importa. Aí é o contrário do que diz a Dilma. Não importa quem ganhar ou perder, você vai ganhar sempre. Né? Então, por hoje, sou obrigado a parar por aqui. Peraí. Mais uma. Flávio Silva. Não faltou citar nesse processo de preparação da Revolução Cultural de maio de 68 a infiltração, consequente decadência da Igreja Católica? É claro, mas isso aqui é metade do livro. Quer dizer, a lista, só a lista dos elementos que contribuíram para a formação da ideologia, ou da fantasia ideológica, do amálgama ideológico de 68, já é uma coisa imensa. E eu só comecei, eu citei aqui quatro elementos, mas tem muitos outros. Né? Então aguarde e verá. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. E não esqueçam dessa promoção em que os meus cursos avulsos estão tendo 30% de desconto durante essa semana. Tá? Muito obrigado. Até a semana que vem.